Todos os louvores são para Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presta testemunho que não há divindade além de Allah. Presta testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Seguimos na sequência, semana passada falamos sobre o suor da trombeta, a ressurreição das pessoas, a exposição de todos eles num determinado lugar, para que se inicie então a prestação de contas, e todos prestarão contas de tudo o que fizeram nessa vida. Como diz o Alcorão Sagrado, o dia que todos serão expostos sem poderem esconder nada, todos nós seremos expostos com todos os nossos defeitos e com todas as nossas coisas e tudo o que nós fizemos. Esse dia, quando todos seremos expostos, um dia terrivelmente difícil para os kafir, um dia terrível para aqueles que desobedeceram a Allah Azza wa Jal, um dia que equivale a 50 mil anos para os kafir, para os desobedientes, para aqueles que renegaram a Allah, um dia que equivale a como entre a salat al-dhuhr e salat al-asr para os crentes. Esse dia terrível, quando o sol vai se aproximar das pessoas, da cabeça das pessoas. Nesse dia terrível que as pessoas, muitos deles vão nadar no próprio suor, vão se afogar no próprio suor. Outros, o suor vai alcançar os seus joelhos, os outros até os pescoços e assim por diante. Esses para aqueles que desobedeceram, porque não é possível pela justiça de Allah que as pessoas vivam da forma que quiserem e morram e se misturem o bem com o mal e não se preste contas. Para os renegadores da fé, para os desobedientes a Allah Azza wa Jal, um dia terrível de prestação minuciosa de contas. E para os crentes, esse sim, os crentes estarão na sombra de Allah, na proteção de Allah no dia do juízo final. Como disse o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, 7 tipos de pessoas estarão na sombra e na proteção de Allah no dia do juízo final. E devemos todos nós lutarmos para estar entre eles. Fique atento para essas 7 espécies de gente. Um líder justo, líder de qualquer coisa que seja justo. Uma pessoa, um homem, cujo coração dele é ligado nas mesquitas. Um homem que mencionou Allah isoladamente e chorou por mencionar Allah Azza wa Jal. Um jovem, e isso é um incentivo para os jovens, um jovem que cresceu adorando Allah Azza wa Jal. 2 homens que se amaram por Allah, se encontraram por Ele e se dispersaram por Ele. Um homem que foi convidado por uma mulher para cometer o pecado e ele disse, negou e disse que temia Allah Azza wa Jal. Uma pessoa que fez caridade com a direita sem que a esquerda soubesse, ele ocultou a sua caridade. São essas 7 espécies de pessoas que estarão na sombra de Allah no dia do juízo final. Para outros tipos de pessoas que Allah vai abençoar com a sua clemência e que o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam vai lhes dar para beber água do seu lago magnífico. O dia que os incrédulos e os desobedientes sentirão a sede nunca antes sentida e a fome nunca antes sentida. Essas serão as pessoas desviadas, as incrédulos, desobedientes, que insistiram nessa vida mundana de seguir os seus próprios desejos, que escutaram mesmo assim, não atenderam aos pedidos de Allah Azza wa Jal. Esse dia vai se iniciar. E cada dia de prestação de contas, como dissemos, vai equivaler a 50 mil anos. E nós vamos juntos agora saber algo desse dia terrível para os desobedientes, de clemência e misericórdia para os crentes obedientes a Allah Azza wa Jal. O Alcorão cita um tipo de pessoas que vai querer se resgatar, vai pagar o resgate que for preciso nesse dia para fugir do castigo. Narra o Alcorão Sagrado dizendo que se a pessoa desejar pagar tudo que ela tinha nessa vida, ou todo o globo terrestre, ou mais do que isso mesmo que ela possuísse, não seria aceito o seu resgate. Ninguém vai poder pagar resgate nenhum. Atente bem para esse outro versículo, que Allah Azza wa Jal chama os criminosos. Criminosos aqueles que desobedeceram a Allah nessa vida. Ingratos são aqueles que desobedeceram a Allah nessa vida mundana. Allah diz sobre eles, o dia que eles fugirão de quem? Ou oferecerão como resgate. O dia que eles oferecerão como resgate seus filhos, suas esposas, seus irmãos, sua família e sua tribo, e até que tudo que esteja na terra seja oferecido em resgate. E Allah diz, jamais, não é aceito. O dia é tão terrível que cada um de nós vai querer pagar com seu filho, sua família, sua esposa, seu irmão, o resgate para se salvar, e Allah não vai atender. Esse dia, o arrependimento dos desobedientes será terrível. Eles se arrependerão de uma forma que nunca antes se arrependeram. Narra o Alcorão Sagrado, diz: o dia que os injustos morderão as mãos, sabe quando uma pessoa se arrepende e começa a morder a mão sem perceber? Morderão as mãos de arrependimento e dirão: ai de nós, antes seria termos seguido o mensageiro. Ai de nós todos que estamos aqui, se não seguirmos o mensageiro. Isso todos nós vamos se arrepender. E diz, o Alcorão segue dizendo: ai de mim, queria não ter seguido fulano como companheiro. Sabe esse amigo maldoso que te leva para os lugares errados? Esse amigo maldoso que te